nos anos 70 e nunca saiu de moda. DJ controla a festa, o b-boy comanda a roda. Grafiteiro é artista, pichador incomoda. MC veio dizer que o hip hop é foda. Transmitimos alegria, seja de noite ou de dia. Estilo que vem das ruas é forte e contagia. Qualquer um que provar, certamente vicia. Fala através do rap, ritmo e poesia. O microfone é a arma, rima é a munição. Nossa potência é os graves, sempre de boa, irmão. Sou fruto das ruas, blindado como um cofre. Tentaram me matar, mas a resistência é forte. São vários elementos, o quinto beatbox. Quer saber quem eu sou? Meu nome é hip hop. Deu bom, deu bom, deu. Deu bom, deu bom, deu. Deu bom, deu bom, deu. Deu bom, deu bom, deu. Somente isso que sou. Não é que eu vi o chapô. Somente isso que sou, moleque, eu vi chapô. Eu sou o hip hop. Eu sou o hip hop. Eu sou o hip hop. Eu sou o hip hop. Dos anos 70 pra cá, deu bom, deu. Mas aí foi pra bagunçar, deu bom, deu. Só que pra quem não gostar, deu bom, deu. Perifagem vai cantar, deu bom, deu. Você vai bagaçar quando a voz entonar. Salvamos uma parte, moleque, ninguém quis se preocupar. Tamo na sala, nos muros, tamo em toda quebrada. Com muito orgulho que vejo parede grafitada. DJ risca quadrada, a vibe aqui tá massa. Pop lock ou no break?